Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Onda Antena Web. Edição para esta sexta-feira, dia 2 de maio de 2014. A edição de hoje deste espaço radiofónico vai presentear os nossos ouvintes com temas que certamente serão do seu agrado, ou pelo menos assim espero. Vamos ficar com Fascination, música de Fausto Papetti, que abre esta edição do nosso Nota 7 para este dia 2 de maio. E vamos também ficar com Moscow Midnight. Isto são de fundo, foge ao meu controle, desde já as minhas sinceras desculpas. Mas dizia eu, Moscow Midnight, música aqui pelo guitarrista Francis Goya, que nós tão habituados estamos a ouvir nestas edições de Nota 7. Por abrir também uma música quase lindíssima dos Gypsy Kings, aqui por Oscar Serr, e chama-se Que Nadie Sepa Mi Sufrir. É uma melodia lindíssima que nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir à guitarra de Oscar Serr. E fechamos com Flight of Phoenix de Erland Krauser, que é um nome alemão e que tem então muito para nos trazer com as suas emotivas notas. E é assim que se fecham as portas de mais a Nota 7. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do canal Mundo Antena Web. Fique bem ouvinte, boa tarde, bom fim de semana e até à próxima segunda. Canal 1.